Aqui é o gueto, favela, onde todo mundo pede a proteção de Deus. É isso que nós desejamos. Sobrevivência, sobrevivência, a lei da selva onde vivemos, lutamos por sobrevivência. Sobrevivência, sobrevivência, é só com Cristo nós garantimos a nossa sobrevivência. Sobrevivência, sobrevivência, na lei da selva onde vivemos, lutamos por sobrevivência. Sobrevivência, sobrevivência, é só com Cristo nós garantimos a nossa sobrevivência. Maioria das vezes nascido nas malocas dos discriminados, é o fruto da senzala que prevalece no sistema. Moço preto, hoje, povo misturado, branco, mestiço, mulato, brasileiro, raça de guerreiro. A maioria daqui pronto pra defender, dando as caras na batalha, que é Atos G. 500 anos de um disfarçado preconceito, herdado dos portugueses. Preconceito que nos empurra aos baús lotados, às condições de lazeres precárias e a tentativa de sucesso na vida do crime. O sistema governamental deixa falhas, tentam ajudar, mas viciam o povo a viverem de esmolas. Gás, água, luz, cesta básica, muitos vacilam, chapéu atolado se acomoda. A alta estrutura que falta nas famílias pobres foram tiradas dos pais quando tiveram que fazer a escolha entre se entregar, se informar ou sobreviver. Na escolha pela sobrevivência, até hoje nós que somos o fruto das famílias pagamos as consequências. E como troco recebemos baculejo da polícia, repressão, discriminação, o direito a dormir nas filas dos hospitais para marcar consulta. E a condição que eu trago no peito é o orgulho de ser chamado de periferia. Na condição de ser negro, trago no passado dos meus ancestrais as marcas das chibatadas. Eu fico grilado com tudo que acontece com os menos favorecidos, sejam eles pretos, brancos, pobres, índios, favelados. 500 anos de aperfeiçoamento de senzala formaram-se muitos capitões do mato e doutores na arte de oprimir. Meu raciocínio fica sangrento, só o poder de Jesus pra nos libertar. Eu e meus colados permanecemos na fé, fazendo todo dia fuga contra tudo que não presta. Drogas, armas, prostitutas, sexo, malucos que vacilam e tentam nos jogar. Temos que estar ligeiro pra sobreviver nesse sistema senzala. Como disse a Bíblia, o mundo jaz no maligno. Dentro dessa fuga, muitos se foram, mas permanecem como heróis. Jesus Cristo é o Rei, Vicente Gonçalves, Delta G, Terrão, Wesley, Dinho, Pablo, Sabotagem e o Guerreiro Zumbi. Alguns dos que já se foram, mas permanecem como heróis. Dentro da correria, temos um plano de paz e permanece vivo em nossos corações. Felicidade é difícil, mas não é impossível. E com a força da fé, vamos vencer as dificuldades. Eu tô ligado na sua ideia de sobrevivência, desse mundo onde rola tudo que não presta. Mas é só decepção, queria ver alegria e vejo confusão na periferia. Fico grilado com os culpados engravatados e fardados que vem culpa nossos irmãos que está morrendo com réu na mão. Isso parte meu coração. Eu, mano, Vapeta, explico a razão desse mundo cheio de complicação. Mas é só o ato de aparecer e esclarecer tudo pra você, você está perto e não vê. Esse cara é o que é o capeta, pode crer. Só que esqueceram da única salvação. Deus é nosso pai, nosso irmão. Entenderam a ideia, para de fumar mela. Abra a janela e vê como é ali nosso Brasil, nossa favela. Vamos fazer uma corrente e quebrar essa força maligna que está no ar. E colocar Deus no primeiro lugar. Pá, pá, pá. Aconteceu o apocalipse, apareceu em direção. Mundo cheio de união, onde que o rap predomina. Uma pá de consciência linda, onde que não rola cocaína. E sim, uma linda sobrevivência. Sobrevivência é que meus mano não tiveram. Tiver só de passagem quando passou o marco. No meu peito um forte amor. Ellen, Gormes, Indo, Kylie, Pablo, Manquim. Né não? Né não? Aí quem nosso irmão? Sua lembrança nos deu uma direção. Fazer o bem sem olhar quem. É só assim, sobrevivência, sobrevivência. É só assim, com Cristo nos garantimos a nossa sobrevivência. Sobrevivendo no meio dessa violência no gueto, acabando com nossos sonhos fácil. Uma pá de mano no crime foi pro buraco. O que seria me diga o que seria se os nossos sonhos é apenas que acabe com a violência que acontece todos os dias nas ruas da periferia, botecos de esquina, drogas vendidas na porta de escola, alunos vândalos, a riviria, a educação recebida na sala de aula, tiros nos becos, tiros na praça, crianças brincando no meio de tiros na quebrada, tiros de quem devia, drogas consumida, os estudos interrompidos. Por isso muitas vezes os manos sofredores são discriminados, morfam em agência de emprego, desesperado por estar de desempregados, a fundo na droga, no tráfico, um buraco sem fundo. Isso acontece aqui em vários lugares, em cada canto do gueto, Goiânia, Goiás, centro-oeste do Brasil, na cidade do presidente, a nudez, prostituição, tráfico, corrupção. Pra eles que estão no poder, isso não é nada, são nossos os problemas. E nós aqui no gueto, no veneno, é só bagaceira mesmo. Aqui no gueto, somos chamados de todo tipo de blasfêmia. Essas pessoas que não nos dão ouvido, e trata a gente pior que bichos bandidos. Mas os verdadeiros bandidos são aqueles que se enforcam na gravata do colarinho branco e roubam do Brasil inteiro. E fica de boa, na suíte, com várias putas no celular, negociando milhões, charuto, uísque, num banho de espuma. Eu disse, eles nasceu aristocrata, mas eu não penso como eles, porque nasci democrata. No rap busco a minha sobrevivência. Glória a Deus, que o Senhor seja louvado. A verdade, mano, é viver, ser livre. Chave nas algemas do preconceito. Avisa, o martelo bate no tribunal de justiça. Rapper de arma na mão, porte ilegal. Meu rap é a polêmica, é apologia ao crime. Diz a polícia, apenas comentários. O mundo tá cheio de comentários. Agora ninguém se lembra das minhas correrias. Agora ninguém enxerga o suor que escorre pela minha face negra. Mano, não vou deixar que a minha vida seja um sonho, um sono tranquilo.